lápis, tantos lápis, são do Lopes, são do Alves, uns são pagos, outros grátis, finos, pequenos e grossos, toda a gente fala neles e a coisa tem laracha. Para acabar com a doença eu vou pedir uma borracha. Oh Rocha, empresta a borracha, tira a borracha da caixa. Empresta a borracha, oh Rocha, tira da caixa a borracha. E apaga o lápis com a borracha do Rocha e mata o Lopes com o Rocha da borracha. Apaga o lápis com a borracha do Rocha e mata o Lopes com o Rocha da borracha. Tantos lápis, são do Lopes, são do Alves, uns são pagos, outros grátis, finos, pequenos e grossos, toda a gente fala neles e a coisa tem laracha. Para acabar com a doença eu vou pedir uma borracha. Oh Rocha, empresta a borracha, tira a borracha da caixa. Empresta a borracha, oh Rocha, tira da caixa a borracha. E apaga o lápis com a borracha do Rocha e mata o Lopes com o Rocha da borracha. Apaga o lápis com a borracha do Rocha e mata Lopes com o Rocha da borracha. Desafinados, lápis, lápis, lápis, desafinados, lápis, desafinados, lápis, lápis, lápis, desafinados. O dia. Talk. O dia começa sem nada, vêem-se as pedras secas do sonho, a barriga vazia. Ela acorda com a luz e aquela estranha dor de pernas. Mal sabe caminhar. Sim, consegue. Necessidade. Cada um, cada um. Esse sempre foi o lema de Taíde DJ 1. Ser grão, ter pão, ter paz, ser bom, ter bem, ser cão, ser caos, ver Deus, ter zoom, ser só, dar nó, Lenin, dar cu, vir nu, ser um, ter mil, dar cem, crer num. Por cor, ser fim, ser in. Versões, ter top, ter mais, ir mal, ter voz, por luz. Ser voz, ter pré, ser pró, ser pó, ser zen, dar pé, ver tu, por gel, ter fé. Ter dom, ter chão, ver zoom, ir bom, ter raiz, ver pus. Ser pá, ser cal, ser giz. Ler mão, ser ar, crestar, vir cá, e aí, por lá, crer nem, depois, ter fim. Ir ai, vir fui, ir vem, ir ver bem, dar fum, ter grr, dar plá, ter cra. Tchau. É preciso ser eu e é preciso ter fim. É preciso ser eu e é preciso ter fim. É preciso ser eu e é preciso ter fim. Porque as coisas acontecem assim. A todo instante a gente ri e chora. Mesmo que eu queira ficar, tenho que ir embora. Às vezes fico na dúvida, noutras tenho certeza. Enquanto morrem na enchente, outros padecem na seca. Não há diferença entre o ódio e o amor. Os dois sentimentos causam dor. Só me basta um pedacinho de terra nesse mundo. Prefiro ser mendigo do que eunuco. É preciso vir um tinto na mesa e na sacristia. Romantismo, prazer, poesia. Mesmo com a sua fama de memória ruim, tente não se esquecer do mim. Não se esqueça do mim. Não se esqueça do mim. Não se esqueça do mim. Sabes da necessidade de o levantar para o lado de cá, mas nunca imaginaste o dia claro e quente que arrombasse assim as portas da prisão. O gelo derrete hoje, ela viu. Nem foi preciso despertador para nada. Yeah. scab, or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't care for the bosses, don't listen to their lies. All those poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? O gesto. À janela entendeu. Sou atriz. Não porque finja, mas porque agora tudo pode ser verdade outra vez. O meu gesto novo. As pernas nas calças. A minha boca afinal não está cansada. As canções que se tinham fechado na sala, tapete vermelho, saem à rua. Fazem sentido até no silêncio. Canta, canta, amigo, canta. Para encantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, ninguém canta comigo. É, isto é uma coisa. Pá. Oh, sério, agora se cantas também qualquer coisa. Pá. Estás aí a desfixar na boca. Ajuda aqui a cantar isto. Canta, amigo, canta, vá lá. Canta, canta, amigo, canta. Sigam. Sozinho. Canta, canta. Obrigado, vá lá. Canta a nossa canção. Mais força. Tu sozinho. Isso assim que é bonito. Eu recebo e vocês é que trabalham. Erguer a voz e cantar é força de quem é povo. Viver sempre a esperar, franqueza de quem é povo. Vivos em casa de tábuas, à espera de um novo dia, enquanto a terra engole a tua antiga alegria. Canta, canta, canta, amigo, canta. Para cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, junto temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta. Vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, junto temos o mundo na mão. O teu corpo é um barco que não tem leme nem velas. A tua vida é uma casa sem portas e sem janelas. Não vás ao sabor do vento, aprenda a canção da esperança. Vem semear tempestades se queres colher a bonança. Canta, canta, amigo, canta. Vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, junto temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta. Vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, junto temos o mundo na mão. Já que me chamas amigo, prova-me lá que o és. Vem para a ceifa comigo, na terra sujar os pés. Eu vou contigo para o campo, eu vou comer do teu pão. Tu dás-me a força da vida, eu dou-te a minha canção. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, junto temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada. o mundo na mar. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, junto temos o mundo na mão. Cinema. O sopro da fita do filme. O ruído fundamental que havia na vida dela. E ficou nisto um bom bocado. Perdeu-se o chamamento da ordem. Hoje podia não haver escola. Ela foi trabalhar na mesma, mas a gente achava que tinha força, que era possível. Era um dia útil, quase inteiro. É tão raro. This is not a song or two. It's a plan to come back home. This is not a dance with both you. It's a dance like old man. stop the face in the ground, 'cause I'm not afraid. Tiveste fome e foste comer uma coisa rápida. Então e o resto, não vai? Estava bom, mas era demais. Hoje queria muito ser leve, ligeirinha, dar uma mão na batalha. También la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. ¡Vaya, vaya, los altos! Han hundido las banderas italianas, los han hundido las banderas italianas, y en el puente solo quedan las que son. A ser livre. Estivemos horas a conversar sobre como fazer, talvez tenhamos perdido demasiado tempo, mas era preciso. As pessoas não estão habituadas a isto. Parece que é difícil aprender a ser livre. Será que saberás viver em liberdade? Será que saberás? sentimento e de expressão. Será? Saberás que querem libertar. Será? Saberás que querem libertar. Será? Saberás que querem libertar. Será? Saberás que querem libertar. Duas vezes. Foi nesse momento que aconteceu. Começámos a fazer tudo, gente abrindo, chegavam boas notícias do lado de lá. Não me lembro de entusiasmo assim, acho que nunca. Tu pegavas nas ferramentas com a leveza de uma criança distraída. Ela ria, sim, ela ria um riso inaudito. Assassinado, depois de um sonho alucinado, a noite inteira eu quis gritar. Vinham de todo lado mortos-vivos que me rasgavam os ouvidos com gemidos e aflições. Somos os pobres, fracos, parvos, os párias, acordes humilhados, demutilados. Somos as bestas brutas que te assombram noite e dia, noite e dia, noite. E quero fugir, mas estou sem pernas e sem braços. Passam por mim os meus pedaços, chove sangue no rocio. Vou em nuvens de ossos e sapatos, e uma espada fim dos astros, brotam cobras do vazio. Estou na estação central do reino do medo, subúrbio dos abismos em hora de ponta. Tudo o que eu temo chega hoje, a raiva ou causa, culpa, culpa, culpa, culpa. Quem lá vem? Quem é que vem com a cara escancarada? Vem para te comer e tu bem sabes que mereces. Reza agora, reza, ninguém ouve as tuas preces. Caí da cama apavorado, com o pijama ensopado no tapete de arraiolos. Depois, em pleno Conselho de Estado, fui informado de atentados, de revoltas e explosões. 98,4% de 3 milhões e meio de desempregados avançam loucos para São Bento e gritam mata, esfola, mata, esfola, mata. 86% em dívida externa por gastos opulentos e fraudes bancárias. Economistas flatulentos e ministros fazem fila, fogem, fogem. Vêm crianças tortas mortas de fome, os velhos e as viúvas desamparados. A classe média em vez empunha a pausa, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. E a revolta explode pela província e culpa-se o patrão e o vizinho do lado. E a fratricídio, o homicídio, o suicídio, estupro, estupro, estupro, estupro. Quem lá vem? Quem é? Que vem com a cara escancarada? Quem lá vem? Ai, eu sei. Que vem a rir à gargalhada. É o carnaval de horrores, a marcha dos implacáveis. Ao quem lá vem? Vem pra te comer e tu bem sabes que mereces. Reza agora, reza, ninguém ouve as tuas preces. Da cama apavorado, com o pijama ensopado no tapete. E arraiolo. Cuidado que se parte. O entusiasmo não deixava fazer nada errado. Todos os erros, e só mais tarde percebemos que o eram, foram partidas pregadas ao futuro. Mas a intensidade não deixava abrandar. Esqueceu-se das pernas. O cansaço dava ainda mais energia ao movimento do mundo. Vinha de trás. Night Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Cheiro a comida. Estranhos horários do dia, ou exatamente os mesmos, mas ao contrário. Claro que foram as mulheres que fizeram quase tudo. Eles falam muito alto, que chatinhos. Não somos brujas, nem somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Eres de carne y hueso, tenemos tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja, o el que deja la mujer, la madrota porque explota, o el padrote al explotar. Não posso dormir cedo hoje, não posso. Temos de viver o dia todo, beber, temos de festejar isto. Amanhã é amanhã. Sim, isto ninguém nos tira, isto são os braços que pensam, o fim prático dos deuses. Falta tanto ainda, mas este dia partiu a vida dela em dois. Hoje mesmo. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado. Em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. As igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, oh, oh, oh, oh. No dia em que a terra parou, oh, oh, oh. No dia em que a terra parou, oh, oh. No dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah. No dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh. No dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. Desafinados, slaps, slaps, slaps, desafinados, slaps, desafinados, slaps, slaps, slaps, desafinados.